fala pra nós, vê você assim, vê você chorar. Pra nós era o fim, tava chegando a hora de se despedir. Infância perdida, parte 2, começa aqui. Dói até hoje, tipo ferida aberta. Pai, você morreu, mas ainda me completa. Prometi cuidar da mãe, cuidar da vó Leonora. No estreito de Breves, gente sofredora. No norte do país, onde os jovens morrem cedo pela falta de remédio, sem ajuda do governo. Estuda pra que esse pobre é ignorante. Lugar onde as pessoas fazem a outra de palanque. Território dos góis, território dos barbalhos. Território construído com o sangue dos escravos. Quanto vale o seu voto num pedaço de papel? Vale a lei dos pistoleiros, matadores de aluguel. Fugindo de prainha, de breves de portel. Fugindo da miséria, da vida cruel. 8-7 foi embora, Deus é maravilhoso. Daria tudo que tenho pra viver tudo de novo. Um pedido de socorro, a oração não falha. Sargento Moreira, nosso anjo da guarda. Um pedaço do céu, o velho estaleiro. Eu não sei porquê, tinha que ir primeiro. Ainda conto as estrelas, tentando te encontrar. Ainda vem nos meus sonhos, posso te ver, mas não te tocar. De onde a gente vem, a maioria analfabeto. No Vale do Jari montou um pequeno comércio. O nosso negócio tava dando certo. Pra ele a humildade era a chave do sucesso. Atrás do balcão, um rádio de pilha. Era o sonho antigo que a gente tinha. No tabuleiro um rei e uma rainha. Irmão que Deus dá, o diabo não tira. Parecia que no mundo não existe a maldade. Descobriu da pior forma que o ser humano é covarde. Quebraram o cadeado, roubaram a venda, deixaram a gente sem nada. As crianças pequenas também roubaram o sonho de pessoas humildes. Aquele dia eu percebi que meu pai estava triste. Aquele Natal não teve presente pras famílias mais humildes, pras crianças mais carentes. Raimundo era assim, um homem diferente. Plantou naquele solo a sua semente. E mesmo sendo forte, onde mora o medo? O medo de morrer, de deixar os filhos cedo. Cuidado com quem anda, o inimigo não perdoa. Se eu pudesse, protegia da maldade das pessoas. O velho curandeiro, o homem que lê sorte. Quem te afasta de Deus, te aproxima da morte. Ninguém sabe as consequências que a violência gera. Torturado, espancado pela gangue dos carecas. Várias dores no abdômen, tratamento em Belém. Se você chorar, eu vou chorar também. Mas ele vai voltar, posso ouvir a sua voz. Infelizmente ele voltou pra morrer perto de nós. Deus pode levar e faz dele uma estrela. Quantos têm a sorte de ter pai pra vida inteira? Ainda conto a Avenida Rio Jari, na frente da escola. O último capítulo da nossa história. Enterraram nosso pai no antigo cemitério. Nosso paraíso se transformou no inferno. Quantas vezes eu chorei tentando esquecer. O Diogo e o Davi se parecem com você. Mas eu não vou mentir, se Deus me perdoar. Quantas vezes eu quis fazer a mãe dele chorar. Justiça com as mãos, hoje é comum. Queria voltar lá e matar um por um. Quem fere com ferro será ferido. Porque não conheço a face dos meus inimigos. Ainda que eles vivem jogado na margem. Perdoa eles, pai, eles não sabem o que fazem. Ainda que eles vivem jogado à margem. Perdoa eles, pai, eles não sabem o que fazem. Ainda I xodó de seu pai. E você, tão pequenininho, de um aninho só, você aprendeu a andar os primeiros passos, agarrado nas pernas de seu pai. Tipo, ele saía andando e ao mesmo tempo se arrastando, aprendendo a andar. Por que você não soltaria nunca? E isso marcou muito, sabe, a nossa vida. E ele chegou e disse: não tenho como, eu amo demais meus filhos. Falar de uma pessoa tão especial, como chamava-se Raimundo Ribeiro da Costa, o conhecido Peg Pag, né? Parabéns, meu filho, por essa conquista. Falar de seu pai é me espelhar em vocês, pois cada um ficou com um traço, traços esses de lutar e conseguir ser aquela pessoa vencedora. É assim que cada mãe derrama as lágrimas pelos seus filhos. E aqui estou eu, chorando de saudade, pois com seu pai aprendeu: descansar é carregar uma pedra, trabalhar todos os dias para não ser pesado ao seu próximo, inclusive até os domingos. Era assim a vida de seu pai. Ficara sonhador, muito jovem, que tão cedo nos deixou. Mas foi o querer de Deus em nossa vida. Tá bom? Espero que eu tenha preenchido esse espaço que você precisa tanto. Beijo, meu filho. Um abraço. Mãe te ama. Beijo. Pena Furtado. Saudades.